agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou te fazer companhia durante 2 horas nessa super terça-feira. A gente começa muito bem com ela, Laura Pausini. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Tu stai arrivando dentro me, fino a che músicas inesquecíveis. Apresentando Encontro Central. Yeah.

as canções imortais. Here we are talking about forever. Both know damn well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. Well, I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love on. Not scared, it's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh darling, I'll try. I'm not perfect, just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. I'll try. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Turn to totally understand. every feeling that I feel. Sacrifice. Oh, whatever, baby. Músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco com Alicia Keys, Die Without You. Também Alan Jackson, I'll Try. E Simon Garfinkel, The Boxer. Tá a fim de participar aqui do nosso encontro central? É fácil, é só mandar aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode mandar aí a sua cartinha, o seu recadinho romântico. Também pode pedir a tradução do dia ou por simplesmente pedir a sua música romântica. Estou aguardando aí a sua participação. Já já tem muito mais para você. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando. Encontro Central. Abrindo mais um bloco do Encontro Central, tem Ali, Faila e Rafik com Mother Nature. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Here to stay. chase the stars. I'm a bird singing high. Dive so deep, see the whale and how it sails. I try. Dream about. Canções imortais. Shaking, and I need you today, oh man. time. I walked away when love was mine. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Starting to lose ground. Estamos apresentando Encontro Central. Essa com certeza você matou a saudade. Stevie B, Because I Love You. Também Barry Manilow, Mandy e Ali, Fila e Rafifi com Mother Nature. Chegando aqui, Benny Mardones, Into the Night. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. When the words that you wanted to say are all coming out wrong. When you're burst into tears, though you try so hard to be strong. Oh, we're standing in the line of fire, trying to make two wrongs right. Had lovers, had lovers, so don't give up, don't give up, no. Take cover, we can't just let it go. We gotta try, we gotta try. So when all that you ever believe comes apart at the seams, and when all of the bridges you build wash away in the stream, oh, whatever comes, it's not the end. We've gotta fight and take a stand. Encontro Central. Emotions. Músicas inesquecíveis. Fechando bem esse bloco aqui com Enigma, Return to Innocence, também Blue com Hurt Lovers e Benny Mardones, Into the Night. Já já tem a tradução do dia, indicada por você através do ouvintecentral@hotmail.com. Participe, mande o seu e-mail. A gente volta já. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. É, e chegou a hora, né? Tá chegando aqui a tradução do dia. Hoje com Madonna, Crazy for You. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Quarto aconchegante enquanto a música começa. Estranhos fazem do escuro melhor. Dois a dois seus corpos se unem. Eu te vejo através do ar esfumaçado. Você não pode sentir o peso do meu olhar. Você está tão perto, mas ainda longe do meu mundo. O que eu estou morrendo de vontade de dizer é que estou louca por você. E toque uma vez e você saberá que é verdade. Eu nunca quis alguém deste modo. É tudo tão novo. Você sentirá isso no meu beijo. Estou louca por você. Louca por você. Tentando controlar meu coração. Eu ando até onde você está. Olhos nos olhos, não precisamos de palavras. Devagar, nós começamos a nos mexer. Cada vez que respiro, penetro o teu ser. Logo nós dois ficaremos parados no tempo. Se você ler a minha mente, você verá que estou louca por você. Me toque uma vez e você saberá que é verdade. Eu nunca quis alguém deste modo. É tudo tão novo. Você sentirá isso no meu beijo. Você sentirá isso no meu beijo. Porque estou louca por você. Me toque uma vez e você saberá que é verdade. Eu nunca quis alguém deste modo. É tudo tão novo. Você sentirá isso no meu beijo. Estou louca por você. Louca por você. crazy for you. Crazy for you. É tudo tão novo. Eu estou louca por você. Você saberá que é verdade. Eu realmente sou louca por você. É tudo tão novo. Eu estou louca por você. Você saberá que é verdade. Estou louca por você. Estamos apresentando Encontro Central. This way forever, forevermore. Sunlight hits your face, catching the summer rain. Don't go, don't go away. What we have has really got me so deep. Sometimes it makes it so hard to breathe, knowing that I just can't sleep without you next to me. I wanna take you, take you. I wanna keep you, keep you. I'll keep you in my trap of love. I wanna take you, take you. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Thank you. that played his games on me so long. I started to believe I'd never find anyone. Doubt had tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. On one in a million chance of a lifetime, and life show compassion and send to me a stroke of love called you. You. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, passion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. A send to me a stroke of love called you. One in a million you. A one in a million you. Encontro Central. O coração batendo mais forte. To say Estamos apresentando Encontro Central. Children of tomorrow, dreaming. to the face of time. Like a song wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Then you better like a swing, what my guitar wants to sing. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Cause all she wants is gold with the boys, and that's all she wants. Cause all she wants is gold with the boys, that's all she wants. And in the morning she is a little. Her days are full of daydreams and nights are full of sighs. Her daddy says, my daughter, I need to understand you. I guess we need a doctor to find the reason why. Cause all she wants is go out with the boys, that's all she wants. Cause all she wants is go out with the boys, that's all she wants. I'm sorry, sir, but I can't help ya. Cause you're too blind to see. Your daughter's come of age, there ain't no remedy. Don't try to understand. Right now what you should do is set her free to live. That's all she wants. Cause all she wants. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco, tem Marina Eilali, All She Wants. Também Wind of Change com Scorpions. Mariah Carey, Boyz II Men, One Sweet Day. Larry Graham, One in a Million You. Também Johnny, Changing You. E a tradução do dia com Madonna, Crazy for You. Já já tem muito mais pra você aqui no Encontro Central. Estamos apresentando. Really Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E abrindo o nosso último bloco do Encontro Central desta terça-feira, Akon, It Don't Matter. Estamos apresentando Encontro Central. And don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together. canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Remember when we used to party? Estamos apresentando Encontro Central. Bon Jovi, Never Say Goodbye, também Andra, e teve Akon, It Don't Matter. E tem Creed, With Arms Wide Open. As canções imortais. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face with arms wide open. Under the sunlight, welcome to this place. I'll show you everything with arms wide open. With arms wide open. Well, I don't know if I'm ready by my side. We're standing on, we created life. We're all wide open under the sunlight. Welcome to this place. I'll show you everything. We're all wide open now. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Something you're longing to find. A miracle of love.

Estamos apresentando Encontro Central. E para a gente fechar aqui o nosso Encontro Central dessa super terça-feira, Wishman Star com The Cover Girls, Eurythmics com The Miracle of Love e Creed With the Arms Wide Open. E você pode participar junto com a gente. É fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Peça sua música, mande aí o seu recado romântico, peça sua tradução, ou então, pura e simplesmente, peça a sua música. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã com muito mais romantismo e com as melhores músicas para você que está juntinho com a gente aí na sua rádio. Com certeza, a melhor. Um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.